Crocodilo Animal. Banda Meninos da Tropa, o sucesso continua. Podia ter avisado que não tava mais afim. Sua sinceridade adorou.